quem chegou? Vanguard. O treme todo do Pará. A tradição não pode parar. Vanguard. Vanguard. O treme todo do Pará. Bora dar um giro, filho! Levando vidas, agora vai. Estou lhe escrevendo esta carta pra dizer: estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Você pediu e o Vanguard chegou mais uma vez, bora, mano! E tão distante, muito longe vou estar de você e você. Toda a equipe sem futuro da Guanabara. Tenho certeza que... O nosso muito obrigado, cabo de vocês, viu? Você. Estou aqui! Pode crer. De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está... Hoje no Mega Pop tá na área, o Wagner, o homem foi encolado em só pra curtir o Vanguard, alô Ruge. Um abraço, maninho. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor. Puxa ela, vai. Não adianta me procurar. O Brito Knife também, o João Henrique, sabe lá de Vila Nova, onde vou? Aqui no camarote com a gente do Vanguard. Tchau, amor, até um dia. Fala, Brito! Se encontrar. Tchau, amor. Qualquer coisa, tamo aí, mano. Você não sabe que é nós, irmão. Voltar. Sempre. Tchau, amor. Até um dia, se a gente se... Bora beber, bora dançar, bora curtir, bora amanhecer, meu irmão. Pra você eu nunca mais irei voltar. Treme tudo Vanguard de Curuçá. Eita, que esse Vanguard é uma loucura, meu irmão. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Maestro DJ Valdo Alves. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, passos dados ou não. Domingo é cara, maluquinho. Nas escolas, nas ruas. Prepara tudo, meu irmão. Vai ser total, mano. Caminhando e cantando e seguindo. Vanguard. Temos a fome em grandes plantações. Pelas ruas. A Tayane Castro ao lado do Evandro Vidos. Jesus com nós. Evandro, meu irmão. E aí, Evandro. E a Tayane. Tayane Castro do Vanguard. E acreditam nas flores. Vencendo os. Vem, Guarajuba, vem, vem, vem. Vem, vamos embora. Canta, Bruno Nai, assim. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Vem, vem, vem. Vem, vamos embora. Esperar não é. Vem fazer o V. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Amor é um barco sem velas, a deriva no mar da paixão. Marinheiro não vive em terra. O moleque doido, Eduardo Santos, o Elenilson juntinhos do Vanguard já falaram que vão amanhecer. Deixa eu entrar nesse tema. Deixa eu entrar, vou navegar. Brisa da noite me cala quando a saudade é maior. Te amo em pensamentos. Onde tu pega teu pacote de cerveja, tua mesa, a primeira dama? Porque hoje vai tocar de tudo, Valdo Alves, Fabinho, Maluquinho. E o maestro tá tocando bem. Deixa eu entrar. Guarajuba. Nesse tema. Alô, São João da Ponta. Deixa eu entrar. DJ Valdo Alves. É mais um show pra família. Festival do Caranguejo. É só vir, fazer o ver, fazer o ver. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. Não lhe deixa nem sentar. Galera do Instagram, não para comigo. Seu corpo é leve como o vento. Fico logo quando penso que um dia em meus braços ela vai estar linda a bailar. Fico a esperar. Obrigado toda a minha família 5G. Dançar. Estão por aqui do lado esquerdo, do lado do coração. Todo mundo fazendo vezinho. Vem fazer o V. O Eduardo Santos, o Marcos Santos, o Arajuba também, meu irmão. Ela é demais. Revoli Telecom. Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão a flutuar. Quando ela roda, parece que vai voar. É a rainha dessa. Olha pra ele e fala assim: ela, ela. Ela é demais, demais. Pra dançar com o Arajuba no Vanguard, vem. Naldo do Bom Preço. Brega, brega, é a dona do meu coração. A noite vai ser boa, de tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. Brega corre solto no... E as meninas? As meninas no Lapinha, dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete ou não? E a noite vai ser boa, viu? A noite vai ser boa, que tudo vai rolar. Do rola papo é claro que elas vão estar. Tem show na Pororoca e no Calamazu. O brega corre solto no Brasil. Na madruga! Na madrugada rolando um brega. 100 anos do União, tem um super pop chegando aqui em Guarajuba. A galera do União já confirmando por aqui, meu irmão. Um abraço toda a galera do União. Valeu mesmo! Na madrugada rolando um brega. Bora, Evandro, vidas! Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. Nosso brega eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Eita, tem amor! Eu sei que você vai curtir. O cara amanhecer com uma buchudinha. Sabor açaí. De maçã, catuaba debaixo do braço. Ela tem um sabor diferente. Que segura! Que vai contagiando a gente. Família e maluquinho. Brega como esse eu não... Vão dominar a alça viária esse final de semana. Aqui. É o som da banda Sabor Açaí. No bregaço pra ficar na guerra. Vanguard. Treme tudo, Vanguard. O xodozão de Curuçá. Eu namorando você, eu não quero te perder. Bora, meu gerente, pega o teu pacote logo, meu irmão. Ô, oh, meu amor, sou beijinha pra você. Também não quero te perder. De quem é o aniversário hoje, hein? Wanderson. Mas que loucura, foi tão gostoso te conhecer. Volta o direito, fala pra mim. É você. Sim. É. Aniversário do Vandinho da produção. Parabéns, Vandinho, muitos anos de vida, viu, meu irmão? Daqui a pouco a gente vai tomar uma. Pode crer. Você é tão nova pra minha idade. E aí, Evandro? E aí, Evandro Vidros? Só sou meu rei, sem falsidade. Quero continuar esse lindo romance. Gilson Lanches. Você é a coisa mais linda que me aconteceu. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Pequeno Mestre DJ Fabinho. Top 10 DJ Maluquinho. Meu amor, não me deixe, por favor, de viver o nosso sonho, nosso sonho. Oferece pra ela, vai. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me ver. Meu amor, não me deixe, por favor. Obrigado a Regina, que veio também de Holândia. Sonho de amor. Sem... Muito obrigado pelo carinho. Vou chorar. E todos vocês de Holândia. Me ama, só não quer. Então vamos lá também. Eu te amo muito, mas tenho que partir. Você só me fez sofrer, só quis me... Fala, Ronge! Não aguento mais tanta solidão. Sinara de Vila Nova! Ela que faz o ver. Vencedora. Xodosão! Um crime tudo do Pará! Sei que te feri, que fiz você sofrer. Mas peço teu perdão, se você não sei viver. Se teu corpo quente pra mim é que... O quê? Eu sei que vou morrer. Lembra dos momentos de felicidade. Quando nosso amor incendiava a cidade. Sei que essa chama não se apagou. Vamos tentar juntos acender o nosso amor. Considere, Vem comigo viver a vida. Pra onde? Para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você, eu amo a vida. Coisa boa demais, o bregaço tocando. Está você, e o povo curtindo, bebendo. Minha querida. Bora, Guarajuba! Oh, oh, oh, eu te amo. Tenho dois amores, mas você não explica. Quando ela diz que eu as amo igual. E veja minha vida, como é que fica. Se três é muito, um é pouco, dois. É vanguarda! Eu tenho dois amores, mas você não explica. Quando ela diz que eu as amo iguais. Toda novela tem o seu final. Abimael de Curuçá, Abimael! Esse Abimael é vencedor. Ele representa hoje. Vencedor. Minha vida ficou complicada. Porque eu tenho duas namoradas. Vai! A minha vida ficou complicada. Porque eu tenho duas. Canta, Vandino. Eu tenho dois amores. Você não explica. Quando ela descobriu que eu estamos iguais. Sou o ator principal. Principal da minha novela. Só tomando uma. Sou o ator. Principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Vai girando, vai! Samara e as meninas do distrito. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Pega minha gatinha para a gente se amar. E aí, Samara? Vou dançar o brega e suar pra valer. Mas agarradinho só danço com... Evoli Telecom. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Pego minha... Um abraço da Cubijão também de Maracajá. Vou dançar o brega. Até o Lico. O Adriano, seguidor do Vanguard na net. Com você. Vai baixar mais um CD pra coleção. O DJ vai tocar muito brega pra gente dançar. Nessa festa o que me interessa é com você. Amor, não precisa você vir me chamar. Porque se eu quero curtir e dançar, vou pra festa do príncipe negro. Amor, Daiane Castro. A qualquer hora você pode ligar. Junto com o Evandro, tromba galera. E aí, Evandro? Parei pra um aguarde no Araju, Príncipe Negro. Então vem, amor. É no Príncipe. Vem, vem fazer o ver. Estou indo, amor. É no Príncipe Negro que eu. Então vem, amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Estou indo, amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Arrepia. Essa música eu mando com muito carinho a todos os pescadores desse estado do Pará maravilhoso. O Vanguarde toca assim também, senhor. Galo cantou, é madrugada. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada. E vou navegar. Aí eu vou te contar, meu irmão. Na beira do cais, a maré preamou. Com adeus apertado, vou me afastando. E deixo meu amor. Aperta ela mais um pouquinho, você ela, vai. Lá fora a saudade é de logo voltar. Mas sou um pescador, tenho que pescar. Eita, tem bumbô. Meu alento é apenas as ondas do mar. O sol e o luar. O sol e o luar. Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti. Treme tudo, tudo. Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti. Fabinho vai se segurando, meu irmão. Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti. Bora, pequeno mestre! Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti. Na noite do baile você me deixou, não se despida. O Antônio, a SC Refrigeração, e a sua equipe de Belém que veio curtir o Vanguarde aqui no Festival do Caranguejo, meu irmão. Na noite do Tremitudo Vanguarde deixou, não se despida. Tá chegando o pancadão chacal em Deolândia. Não se desmanchou, Cinderela Solê. Você! Seu olhar me encantou, fez meu mundo. Seu olhar me encantou, fez meu mundo, o mundo seu. E o pregaço! Seu olhar me encantou, o som que é uma loucura. O mundo seu. Seu olhar me encantou, fez meu mundo, o mundo seu. Treme tudo, Vanguarde de Curuçá. Porque de repente você me disse um adeus. Segura! De repente você em minutos. Dia 23 e 24 agora de novembro. O Vanguarde pela primeira vez em Caratateua. Em Curuçá, o Mingão do Deco. No domingo, tem um Mingão de 12 mil reais em dinheiro. Eu falei 12 mil reais, mano. Triste assim, sem ter. Bora invadir Caratateua, família! Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, vai! Me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar a situação. Entre o quê? Entre você e eu. Simplesmente aquelas que a galera gosta de dar valor, de beber, de curtir, meu irmão. Deixa eu agradecer com muito carinho aqui aos patrocinadores dessa festa maravilhosa. O meu parceiro, o Leandro Feitosa. Imagina, logística, vereador Márcio, o Mercadinho de Guarajuba, a SC Refrigeração, o Enilson, o Isaac, oficina do Beto, o Caporão do Gomba Criado, depósito do Moró, Casa Popular, Casa do Frango, o Mercadinho, Félix, o Ecaju, Big Bar, Naldo do Açaí do Beiradão, Rosani, João Paulo, Mateus, o Moró também, de Vila Nova, e o Chico, do Caramelo, todo mundo curtindo o Vanguard hoje. Obrigado a todos os patrocinadores dessa festa maravilhosa, valeu! Inclusive, abraçar meu parceiro Arlindo, o Henrique, a Dilma, Ieda. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração que muito sofre pra ter você. O meu parceiro Galileu, toda a equipe, respirar, e na carreta luxuosa, diamante, light, a galera fazendo a festa junto com o Vanguard aqui no Festival do Caranguejo. Valeu! Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens, não me deixa, meu bem, não. Canta vocês. Vem me abraçar, aquece meu coração. E as melhores? Não me deixa nessa sua. O moleque doido, Eduarda. O Elenil sorriu do Thiago. Essa paixão, quero te amar. Alô, Thiago, vem de bordo. Nossa emoção. Hoje, o Jaime e a sua primeira dama Camila fala! Hoje no Pop! Pra quem gosta das melhores do Vanguard, vai tocando mais! Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais ou além. Vem, chega mais perto. Tempo bom! Não faz assim comigo. Não me diga não. Alô, Bacores e o Paizinho! Pode, pode. Meu amigo Robert veio também. Comigo. Dance, me lance nesse swing, vou consigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Vem. Pode, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Fabinho! Olha o Mauro Alves aí, lá no meu parceiro Macores, ele e o Betinho. Tá todo mundo aqui na Rádio São João da Ponta. Tá marcando presença hoje, fazendo ver. Procura, procura, procura, procura. Procura uma menina. Tem que ser bonita e carinhosa. Carinhosa. Seja inteligente, educada e gostosa. Procura uma menina. Aqui na frente, a galera tomando todas. Seja infeliz. A equipe do meu parceiro levando vidros. E Tayane também. Tayane Castro. Pra ficar, só pra ficar amor. Comigo assim, carinho, juro, não vai faltar. Só pra ficar amor. Comigo assim, carinho, juro, não vai faltar. Vai se enrolar. Alô, pequeno mestre. Um papo mais sério. Eu não vou esconder que o nosso amor, pra ser sincero. Selado, registrado, avaliado, rotulado, carimbado, se quiser. Se quiser, me amar. Selado, registrado, avaliado, rotulado, carimbado, se quiser. Se quiser, me amar. Se quiser, me amar. Se quiser, me amar. Se quiser, me amar. Se quiser, me amar. Se Treme tudo Vanguard de Curuçá. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Olha o Messi aí, meu parceiro Brito Knife. Ele, o sono da minha Rayana, tá com a gente. Tá todo mundo fazendo ver. Estou sofrendo. De tanta saudade, quase estou. O Brindo Knife, ele é vencedor. Vencedor. Sei que ele é. Meu parceiro João Henrique, com a gente também. Bora, João! Fala, João! Vencedor. Como te esquecer? O que eu sofri contigo? Eu não vou mais sofrer. Só quero ser feliz, de novo viver. Vai acabar. Começou um beijo sob a luz. Eita, maestro maluco! Me tirou os pés do chão. Realmente aquelas que dão sede. Doei no teu amor. Há uma cerveja agora. As luzes molhadas dos teus olhos me cegam. Tuas pernas me laçam. Mais pólvora! Eu me entrego, ardente como fogo, derretendo a neve. Daqui a pouquinho tem o Fabinho. O Fabinho vai levar até 6 da manhã, meu irmão. Antigo e moderno. Ele tá muito afim de tocar, tô te falando. Brilha na terra em todo o universo. Olha o Messi aqui ao lado do meu parceiro Kleber, do meu Bruno, do meu parceiro Eduardo Bessa Yuri. Tá todo mundo frente nosso Vanguard. Tá todo mundo fazendo ver, garoto. O destino revelou. Vamos dar um chega na frente aqui da equipe do Evandro Vidos. Onde tá a Tayane, a Regina tá por aqui também. Muito obrigado. Toda a galera. Nós somos um eterno amor. Vocês! O destino revelou um dia eterno. Treme tudo Vanguard. Treme tudo Vanguard. É a nova sensação do Pará. Encontrei! Encontrei você. Olha o Messi! Tá toda a galera do Diamante Light com a gente. Tá todo mundo fazendo ver. Eu sei, serei feliz. Unidade móvel com o Fabinho. Encontrei. O seu abraço aí no meio do povo. Ser tudo que eu quis. Você! Meu sonho é ter você. Eu sei, serei feliz. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado. Sem desculpa, eu já me entediei. Agora tudo que eu quero é dar a minha baladeira por aí com uma libreira qualquer. Dançar esse breve com uma morena, faz é com uma lorinha. Essa breve, não quero nem saber de você. Não quero. 16 de novembro, Diamante Light em Deolândia, a festa do Macedão, vai ser show, quero nem saber, e a família Diamante tá aqui comigo, muito obrigado, Arlindo e companhia. Samara Souza, do Distrito Industrial comigo. Eu te dei o meu apoio e você recusou. Eu fui um bobo, como um louco, te amei que nem sequer pensei. Eu fui um tolo, eu jurei nunca mais amar, pra não sofrer outra ilusão. Mas ninguém pode comandar o impulso. O impulso do coração. E hoje... Olha o Mestre Maldonado, está aí do meu parceiro Lenil Somei. O Evandro tá toda a cúpula aqui frente a frente do nosso Vanguard. Tá todo mundo fazendo ver. Olha o meu parceiro Moleque Doido também. Rapaz, já deram papo que vai só de manhã essa galera. Mentira, mentira. Olha o meu parceiro Thiago também, mano, Thiago! Vanguard Guarajuba! Vanguard. O treme todo do Pará. A tradição não pode parar. Vanguard. Vanguard. O treme tudo do Pará. Metralha, sucesso pra você. Dá um gole na gelada agora, você e ela, vai. É meia-noite, todos dormiram. É. Ficamos só nós dois. O mundo é nosso, chega perto. Nada. A Regiane também. Os meus dedos tocam. O Cleilson. E Coca-Cola. Pira com gelo, Maguás também. Respirando uma na outra. Você e ela, vai. Fala baixinho que está pronta. Se quiseres acordar todo mundo, pra saber que esse é o nosso momento. O meu parceiro Lucas também, o Maurício. Os cantos. O Jefferson. O Matheus, os primos de Marabitã. Vieram fazer o verão, não aguarde também. Baby, eu adoro! Adoro a tua maneira de amar. Só procuro mil maneiras pra te agradar. Te beijar, te treme tudo, Vanguarde! Oh, baby! Baby, eu canta aí, ensina a queda, vai! Diamante Light! É Vanguard também! Te beijar, te amar e me entregar. Valdo! Maluquinho! Olha, eu tô aqui com a minha galera do pote! E todo mundo fazendo um derrame de gelada! Tá todo mundo curtindo, tá todo mundo dançando! Um treme tudo! Top 10 DJ Maluquinho. E acabei. Moleque doido. Moleque solidão me anda. Canta vocês. Querendo. O quê? Brincar comigo. Cadê a mulher que tá solteira aqui? Aqui em Guarajuba, só as mulheres solteiras. Joga pra cima. De otária. Não! Não vou. Canta, mulher, vai. Não vou. Toda mulher que tá solteira gosta muito dessa música aqui, né? Não? Canta vocês, vai. Me provocou. A mulher que deu a volta por cima, agora vai cantar no Vanguard. Quero ver! Quero ver! Isso! Tá bonito! Tenho o direito de amar e ser feliz. Por que Guarajuba? Porque eu mereço um recomeço. Quero fazer tudo que eu sempre quis. Prepara a cena do giro, produção! Amar e ser feliz. Gira esse movimento pra mim aí, mano. Vai girando tudo, produção. É o Vanguard no Festival do Caranguejo, Guarajuba. Agora, produção. Alô, maluquinho, domingo é a cara. Vai ser uma loucura total por lá, meu irmão. Never enough, turning you up to get down, down. Show me the peace of your love, the peace of your love. A trunca bunda da Oxalia. The way that we touch is never enough, turning you up to get down, down. DJ Nando do estúdio super eletrizante do Acará. E o Nando vai estar com a gente com certeza, sem sombra de dúvida. Down, down, down, down. Loucura, gente. Só tomando mais um pacote. Aproveita que o Vanguard tá tocando. Bora! Foi muito mais do que eu queria. Todo mundo gosta dessa também. Foi bem mais forte, durou muito mais que um dia. Mesmo assim, queria imaginar. Vanguard, ele sempre me ama. Te escolhi pra ser a minha vida. Vila Nova tá bem representado por essa família que realmente faz a diferença. Um cheiro de amor. Moleque doido! Sua primeira dama Eduarda Santos e Vista Alegre do Pará. E aí, moleque doido! Você tem a chave. Valeu mesmo, irmão. Do meu coração. Pega a chave, Guarajuba! Moleque doido, é o moleque doido. Moral e Cleucinho, Físico e Digui. Vai! Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande Passat, Moral tem o som dos moleques doidos. DJ Sassá, Moral e Cleucinho, Físico e Digui. Segura aí, Valdo! Segura o maluquinho. Tá seguro, maluquinho. Olha só, Mauro. Oi. Quem puder ajudar a nossa candidata do festival, a Yasmin, é só procurar a Regiane. Vamos dar uma força pra ela aí. Valdo Alves, segue. Segue o baile, segue o baile. As segue o baile. Batidas não param, maluquinho. Ela aí se transforma, arrasta o pé, arrasta o pé. Camisa suada. Ela chegou. Segurança. Que mais imprudente. Tá com cima aqui, meu irmão. Meu peito, acidente de amor. Machuca demais. Furou lado esquerdo, amassou direito. Ela chegou correndo demais. Ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor. Machuca demais. Mas ela também saiu machucada. Ela veio guiando a paixão a 200 por hora. Obrigado, minha família 5G. E pegou meu coração. A galera que tá curtindo todas e mais algumas do Vanguard. Sou eu. 5G. Faz o V pra mim. Meu ferimento não sara e não cura. E o pior é que ela se evadiu e por este Brasil. Vai dançando, vai dançando. Ela chegou correndo demais, imprudente. Olha a cimera no caqueado por ali, meu irmão. Um acidente de amor, machuca demais. Furou lado esquerdo, amassou de. Ela chegou correndo demais. Ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais. Mas ela também saiu machucada. No acidente eu perdi o sentido e acordei ferido. Que vieram de Marabitanas. O nosso piquenique aí só vai às 7 da manhã, viu? É verdade, é verdade. E você vai dançando. Quando eu senti você se aproximar, o amor chegou, me dominou, me fez acreditar. Eu fando vidros. O sonho que me fez chorar. O amor que me afastou da solidão. Se ter um fim, saiu de mim, fechou seu coração. O seu olhar dizendo não, mas nada fez você mudar. Tinha tanto pra falar. E aí, Evandro? E mostrar o meu amor. Fala, moleque! Não importa mais tudo que. Daiane Castro, do Vanguard. O que eu quis. Os dias com. Ela faz o V. Sonhos que não faltam. É verdade. Vencedora. Amor é ilusão de ter você pra mim. Eita, Sinara, já dança aí. Toda da porta. Você não estar aqui. Fala, garotinho. Tudo que deixei. Cadê você, família? Aqui, galera do Marabitanas, meu irmão, eles deram papo que só vão embora quando tocar a última. Vão só 7 da manhã, Marres. Um abraço pra galera de Marabitana aí, vai! Acende a luz do seu olhar, prometendo amor. Promessas cheias de ilusão, pra mim usar. Tá chegando o Vanguard na festa do Vista Alegre Esporte Clube. Evando Vinos, vamos lá, mano. Não importa mais tudo que guardei, tudo que eu quis. Os dias com você, sonhos que não voltam mais. Eita, formação. O amor é ilusão. Meu meu vanguarde. O meu parceiro Breno Vibe, do Beitorela de Vila Nova. Tá todo mundo por ali, minha equipe G5, 5G. Tá todo mundo, Marlon Alves, junto e misturado. Não importa mais. Ser o Ruge do Megapol. Se balança, Vanguard. Maestro DJ Valdo Alves, o DJ mais querido da região. E como é que balança o povo? Todo mundo gosta, todo mundo doido. Todo mundo doido. E a pegada é segura. Eu vou mostrar como é que faz. Chega mais. DJ Arlindo, mostra o teu talento, rapaz. Mostra como se faz agora. Todo mundo diamante lá. Todo mundo doido. Olha a pegada. O homem é bom. Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais. Wanderson na gerência. E ele sentado ali. Arthur na produção. Junto com o Vandinho, considere. Lugar por onde passa, todo mundo pede mais. Todo mundo pede mais. Olha você que tá pela externa aí, portaria já tá liberada pra você invadir, tá bom? Chega mais, chama, chama. Chama. Chama a menina pra dançar. Pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar. Com o dedo na boca, pode começar a rebolar. Rebolar e rebolar. Guarajuba, vem comigo, vem. Vem aqui, balança o povo. O Elenilson do Guarajuba, muito obrigado, com muito carinho. Toda pegada é segura, vamos. Maestro DJ Valdo Alves. Chega mais, dançando mais. Vem aqui, balança o povo. Todo mundo gosta, todo mundo doido. Toda pegada é segura, vamos mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Sobrevoou, o pop é show. O que pro 5G nos quando chorou. Ele te faz sem 5G no vanguard. Emoção, é muito pop na cabeça. E que belinda de Marabitanas. Com os DJ Jaderson, Wilson Preto, Maestro Davis, Jean Paul. Fronteira pra curtir hoje o som do vanguard aqui em Guarajuba, meu irmão. Merece. Valeu! Vanguard. Com os DJ Jaderson, Josimar, Maestro Davis, Jean Paul. É totão esse pop som. A família. Treme tudo vanguard. Agora vem. Vem dançar no vanguard, vem, vem. Agora vem dançar no pop e som. Vem dançando, vem. Agora vem dançar no pop e som. Com a Guedes Amazônia. Agora vem dançar no pop e som. Com a Guedes Amazônia. Vanguard. Essa aqui dá cedo, dá cedo. Está fazendo tanto tempo que eu não te vejo. Amigos do Rio Grande do Norte. Sim, mas o Ítalo, alô Felipe, você é o Wagner, estou no Vanguard também. Vem fazer o V. Treme tudo. Mas qualquer um dia desses a gente se encontrar pra falar do passado. Saudade, não foi? Que saudades de você. As melhores pra você dançar, Guarajuba, que saudade. Que saudades de você. Xodozão de Curuça! Como é doce o beijo quando vem da sua boca. Pode beijar ela agora, pega ela logo, isso, dá aquele beijão assim. Dá uma vontade de... Aproveita pra dançar com ela, cara, isso. Fala logo. Te amo. Ai. Isso. Na verdade, isso. Nunca vi uma coisa dessa, eu, hein? Tô te falando. Me aparece. Aproveita. Ai, pai, nessa via, isso existia. O Evandro Vidos. Tão lindo. Considerado tá comigo. E a Thaís. Eliane Castro juntinho. Para Juba! Cuida de quem, baby, te ama demais. Canta dentro. Aqui é o lado da família da dona Nazaré. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção, Nazaré. Um abraço do Valdo Maluquinho, do Fabinho, do Vanderson, viu? Rolou até cafezinho hoje por lá, gerente. Isso quando vem das Nazaré do Vanguarda. Olha o mestre Maurício, abraçou com muito carinho a Virgínia Fernanda Lima. Ela aqui, manda um abraço pro seu tiozão Maurício. A galera lá do Marabitana, está todo mundo fazendo bem, garoto. Como é doce o beijo quando vem da sua boca. Dá uma vontade de levar você comigo. Já falou que só vai de manhã, meu irmão. Me convenceu, um menino, e pra mim você se entregou. Hoje, domingo, tem o Festival do Caranguejo. Temos no mundo. Já estamos vendendo na cozinha ali várias iguarias, melhores pratos, feito com o melhor caranguejo da região. Você que veio hoje conhecer o Festival do Caranguejo, dá um chega lá. Alô, deusa! Já eu chego aí pra tomar aquela sopa, pai d'égua, viu? Mulher. Chama ela assim no pracinho agora. Molequinha, vem comigo, vem. Moleca, molequinha, vem, vem. Pega, vem me vengar. Vem, molequinha, vem. Vem me vengar. Vem me vengar. Amigo Marcelo da Oficina Moto Clube, alô Marcelinho. Vem me vengar. Vem. Vem me vengar. Vem me vengar. Moleca, molequinha, sapeca, vem me vengar. Vem me vengar. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Absoluto. Tá na hora da cacetada! A gente vai começar tocando assim, Guarajuba, bora! Agora vai, eu encontrei uma pessoa melhor que você, do que você. Ele é Nilson de Guarajuba. Nunca mais eu vou chorar, eu vou sofrer por causa de você. Agora é você e ela, ninguém se mete, vai. Acordei, tô com alguém que me dá valor. A gente tem tudo pra dar certo, tudo menos amor. Me atualizei em outra boca e naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer. Só deu você, só deu você. E naquela cama não tinha nada além do prazer. Só deu você, só deu você. Oh, Alanzinho, simplesmente romântico. Qualquer um em meu lugar. Toma! Deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Treme tudo. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Encher a pergunta, sentimento em corpo, a gente faz em todo estado. Historicamente, a gente também vai fazer aqui em Guarajuba, em São João da Ponta, no Festival do Caranguejo, tá bom? Apenas um objeto. Como é que faz, hein, família? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Amigo Pitbull Ronge. Quando o amante quer ser. A família Mega Pop. Mais do que um Gilson Lanches, o melhor lanche do Brasil, meu irmão. Quero te ver acordar sem maquiagem. Vai ficar tudo bem, eu vou superar a sua ida. ainda te amo, eu sei. Mas família 5G pra gente beber mais um pouquinho. Distância da sua vida. Açougue do Nica. O Dax já está lá fora. Vai, Moana! Sua ida é viagem sem volta. Prendo! É desse jeito que a gente bebe mais um pouco, mano. Vou chorar. Vou te contar. Tô nem aí, mulher, eu canto a vocês! Faz! Faz! Faz o coração aí. Fala quem quer ser meu amorzinho. Eu tô querendo alguém pra me amar. Mostrar pra ela que ela não. Sinara, faz o coração, faz o coração, faz. Faz um coração aí. Isso! Fala quem quer ser meu amorzinho. Eu tô querendo alguém pra me amar. Mostrar pra ela que ela. Olha o Messi Malomes, tá aqui ao lado do gerente Wanderson. Hoje ele tá de aniversário e falou que 3 pacotes é dele hoje, meu. 07. Eita, meu gerente. 5G! Pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos pra gente dividir a cama. Plano. Festival do Caranguejo. Já imaginei a gente num lugar sob medida. É você e ela, Carol. Com uma mini cópia sua e outra minha. Num jardim. Amigo Iago Siqueira, muito obrigado, viu? A gente cuidar. Canta vocês. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz. Pra toda essa galera que vem de Marabitana dizer, e sempre faz o ver o nosso muito obrigado a cada um de vocês, valeu. Ei, nenê, pode crer. Só você e mais ninguém. Pode crer. Digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Família, entre as músicas que a gente toca no Vanguard, essa música é muito linda, cara. Essa aqui é a melhor, é a melhor. Eu nunca imaginei que amar alguém assim. Quando tocar, lembra do Vanguard, aqui em Guarajuba, tá bom? Eu amo o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo. Amo o teu som. Essa música é muito linda, cara. Foi Deus quem te mandou pra mim. Eu vou te amar até o fim. Meu coração é todo seu e o seu coração é meu. E você canta pra ela agora. Quando estou com você eu esqueço de tudo. Eu sou. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu faço o que for pra ver o seu sorriso. Dona da minha vida, tudo. Obrigado, professores, aqui com a gente também. Com você eu esqueço. Essa cúpula maravilhosa curtindo o Vanguard. Mais feliz do mundo. Vocês. Eu faço o que for pra ver o seu sorriso. Dona da minha vida, tudo que eu preciso. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora vai ficar. Oh, meu amor. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada. Vanguard. Para pra ver o quanto a gente. Wanderson na gerência do. E tudo que eu te dei. Aniversário do Vandinho, considere, meu amor. Cada gente no seu quarto. O Deus. Debaixo do seu. O anormal. Não vai saber o que fazer quando a bad bater e o silêncio trazer minha. Meu amigo Rubens, DJ Rubens, dançando com a sua primeira dama Sheila, não tá aqui no salão, ó. Ser. Eita, Rubens! Não vai saber o que fazer quando a bad homem é bom. Bater e o silêncio trazer o homem é bom. Minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Quem cai uma vez vai cair três. E agora? E eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai. E todo mundo vai cantar. Eu querendo algo mais. Cê. Cê fica milu e milu, me iludindo. É bem coladinho, é proibido largar a primeira dama na sequência, tá bom? Fico nu, par caindo. Cê fica milu. Me sorriso cativante e esse perfume que confirma as melhores. Que não tem jeito de fugir mais desse amor. Cada virada uma golada, meu irmão. Talvez eu esteja exagerando um pouco, Gilson Lanches, mas eu sei lá. Essa sequência no Nordeste é uma dose e um cedro, viu, meu irmão? Sinto esse seu toque, só sei que... Estamos chegando aí pra detonar um X doidão, né, Fabinho? Só sei que assim você me tira o chão, se é assim... Arlindo! Pode falar, pois só você pode me salvar. Canta agora, Juba, agora! Coração em chamas, é isso que eu sinto. Eu venço o medo se for pra seguirmos. E se for errado, vão me chamar de perdido. Vocês não vemos pela primeira vez? Não. Sou no Gavião Live! Agora te chamo pra dizer te amo. Me dei a você em Vila Nova! E você não pode perder. Uma perfeição. 16 de novembro. Uma direção. Coração em chama. E o coração? Coração em chama. Banda W7. Muito bom dessa música. Eu tava tão certo quando eu decidi. Pedi a sua mão, foi a maior besteira que eu fiz. Inocente eu fui, mal sabia o que estava por vir. Olha aí! Mais de 5 mil reais foi o que eu gastei. Esse par de aliança eu me dividei. Parcelei a palhaçada toda no cartão. Agora eu tô pagando é com a solidão. É por isso que é cacetada. Vou derreter essa aliança, ai ai. Vou tomar toda de cachaça pra ver se passa e ameniza essa dor. Se aceita ouro no boteco é... Vou vender a aliança, não tem jeito. Vou derreter essa aliança, ai ai. Meu irmão! Vou tomar toda de cachaça pra ver se passa e ameniza essa dor. Eu vou fazer um rolo com o dono do boteco, já que eu não tenho mais amor. Agora já é tarde pra falar de arrependimento. Caceta! Agora chora todo santo dia com saudade da família. A ingrata. Eu vou contar tudo na frente do juiz. Que separação eu nunca quis. Eu vou contar, cê vai ver que a traidora foi você. Fala o nome da sincera logo, fala. Edinalva. O nome dela é? A culpa é toda sua. Oi, Edinalva. Se você tinha em casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Fala o nome da ingrata mais uma vez. Edinalva. Meu irmão. A culpa é toda sua. Se você tinha em casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Cada virada mais golada. Eu te conheci depois que a gente largou. É por isso que o Brandon vem. Todo esse Equipe 5G. Agora eu tô aqui num bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. Acaba virado mangolado no Vanguard, é assim, ó. Bloqueou pra eu parar de chorar em cima da terra. O Fabinho canta. Eu vou tocar meu J7 no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um tempo. Fala, lindo! Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, e a semana que veio feliz, é mais um ano que ela tá no Vanguard, meu irmão. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Conhece essa, hein? Essa aqui é demais também! Fala que você sente saudade, que até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer. 5 horas da manhã tem sopa de mocotó. Fala que... Às 7 horas tem refeição. Saudade. E 9 horas da manhã. Tem Carreta Diamante Light já mandando muita música pra galera. Então, Guarajuba! Então a gente se reencontrou no Festival do Caranguejo, onde o Vanguard tocou a nossa linda canção de amor. Eu abri meu coração pra você. Foi aonde? Foi no Vanguard que a gente se reencontrou. Ali recomeçou a nossa história de amor. Agora eu quero ter você pela vida inteira. Maestro DJ Valdo Alves tocou. Maestro DJ Valdo Alves. De vez pra cuidar do meu. Tem um Fabinho. Toca aí, DJ Fabinho. E o Maluquinho. No Treme Tudo. E o Vanguard em Guarajuba. Vanguard eternizou o nosso amor. O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? E além do meu corpo, meu corpo. Maestro DJ Valdo Alves. Por você, aumentando ainda mais. Rubens! A tentação. Simplesmente as quelas. Esquelas. É que eu já sei como sou. Do jeito que vou ficar apaixonado. Galera de Marabitano endoidando desde cedo. Mergulhar de equipe do Mengo, o Douglas, o Wilson, Bruno Patrick, o Preto São Vanguard na lei. Arriscando ainda mais. Esquelas. O coração. Mas tenho da solidão. Uma família. Tão difícil pra explicar. Problemas sem sol. Eu só queria ver a cara do Gabrielzinho do Bom Preço agora, tudo, viu? É loucura, tudo. Puta. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar. Mas tenho da solidão. Já já tem o Fabinho. Hoje vai variando o repertório hoje. Problemas. Seguindo aí, ordem da direção da festa, nossa amiga Deusa, tá? E de uma festa bem dançante hoje, bem eclética, pra todo o nosso povo. Curti! E já já o pequeno mestre Fabinho assume o comando! Essa história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar no vento. Covarde! Pela estrada no seu caminho. Como é que tu faz um negócio desse, rapaz? Gravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho em ir pra Nova York. Levar a namorada. Fazer seu caminhão voar nas nuvens. Aí eu vou te contar, papai. Mas enquanto isso na estrada. Agora vai. Saudade vai, vai, vai. Agora vem. Saudade vem, vem, vem te buscar. Josi, o Vitor, Angélica, o Alex também, a Liliane e Juntinho com a gente, fazendo bem! Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia cerveja fica mais gelada aí, meu. Vou te contar. Sonho acordada pensando em nós. Prendo live! Equipe 5G! É do Vanguard também, 5G! E quando bate. Levando vidro, saindo em casa, juntinho. Dói meu coração. Canta, Sinara. Toda galera de Vila Nova vai cantar comigo agora, vai. Vocês! Não brinque mais com os meus sentimentos. O meu coração sofre de amor. Maestro, maestro. Dia e noite eu penso em você. Valdo Alves, tá, meu bem. Mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. Sou grande amor, grande amor, grande amor. Sou grande amor da sua vida. Devora em telecom. Wesley Travisão, lá na Jato Irlanda. Grilo Alto Falante, Salão do Gira. Minha felicidade é você, Gilson Lanches. Família Barca Boa, semifinalista da Copa Rural. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Se me mandasse melhores. Coração tá machucado. Tão sozinho, abandonado. Pensando. O meu parceiro João Henrique quis de Vila Nova. E o seu parceiro Bruno Nave. Será a minha vida? Frente a frente. Aqui. Sempre. Sempre no apoio. Diga por que você partiu. Manda aí, Ivano, manda. Na madrugada, no fim da tarde. Saudade bate. Porque maltratar te digo. E aí, Evandro? Das coisas, uma. Vocês! Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração. O meu parceiro Rony, o Jaime. E a sua primeira dama, Camila, também. Queria poder te falar de amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora. Agora, agora. Agora. Agora. Agora tá girando mais um jogo. Ei! Oh! Ei! Vem pro Vanguard, vem! Vem, meu amor, entre no clima e comece a dançar. Curtindo o som que contagia o estado do Pará. Bate forte, vem, você faz você delirar. É o portal. Olha, massa, é do JN também, meu parceiro Wagner. Tá todo mundo aqui ao lado, House Mix. Tá todo mundo fazendo bem. Vem pra cá, pequeno mestre. Vem pra cá, vem pra cá. Bora assumir o comando, meu. DJ Wesley quem comanda e agita o portal. Bora trabalhar que tá muito de folga. Levantando astral. A expansão na vida do som é a maior sensação. E agora o Fabinho vai até 6 da manhã. Ah, moleque doido, eu te contar, meu. Sentindo emoção. Alô, Guarajuba, São João da Puta. O Vanguard chegou. Maestro DJ Valdo Alves, pequeno mestre DJ Fabinho, Top 10 DJ Maluquinho. Falando em Top 10, cadê o cara, mano? Se lembra, meu irmão? Muito obrigado, maninho. O moleque doido, essa primeira dama tá por ali pirando. Olha a galera de Marabitana, tá com a gente, pirando o cabeção também, rapaz. É no tempo, bomba! O meu amor é teu, o teu amor é meu. É todo seu. É todo teu, meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu. É todo teu, meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu. É todo teu. Olha o cenário de diamante ali girando, ó. O meu amor é teu. É todo teu, meu coração. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Treme tudo, Vanguard. O xodozão de Curuçá. Hoje veio também, meu irmão. Quero esquecer. Sobrevoando com águia. E você? E com Vanguard aqui. Vai lá. DJ André, DJ André. Tocou a nossa canção. E a Sinara? Me segue mais um ano de muita saudade, Sinara. Você. É verdade. Ciro Mínio Moral, tá gostando de Marabino? Um abraço pra você! O homem é bom! Daiane Castro. E aí, Evandro? De você! Você! A gente fazendo